O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Juiz de Fora, propôs ação civil pública para que o município da Zona da Mata implemente as condições necessárias para o funcionamento regular do Departamento de Vigilância Sanitária, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Na ação, o Ministério Público requer que sejam determinados, liminarmente, a atualização do cadastro dos estabelecimentos sujeitos à inspeção, a responsabilidade de fiscalização anual de todos os estabelecimentos cadastrados a partir de junho de 2017 e que, em caso de registro de irregularidades nos estabelecimentos vistoriados, seja garantido o retorno para confirmar a correção dos problemas. Inquérito instaurado em 2010 constatou que a vigilância sanitária contava com apenas 13 técnicos com formação superior lotados na área de fiscalização. Relatórios encaminhados à Promotoria de Justiça demonstram a deficiência da fiscalização nos últimos anos. Diante da continuidade do problema, em 2015, foi instaurado novo inquérito civil para criar uma força-tarefa destinada à fiscalização de estabelecimentos alimentícios da cidade. Na ocasião, constatou-se que inúmeros estabelecimentos estavam funcionando em desacordo com as normas sanitárias, o que resultou em dezenas de interdições cautelares. Passados quase 7 anos da instauração do primeiro inquérito, registrou-se que a situação do órgão de vigilância sanitária do município permanece a mesma. O cadastro de estabelecimentos continua desatualizado e foram realizadas apenas 2.135 inspeções em 2016. Além disso, não há cronograma definido para a fiscalização anual de todos os estabelecimentos sujeitos à inspeção sanitária. De acordo com os promotores de justiça que atuam no caso, além da inércia em buscar medidas efetivas no sentido de viabilizar a estruturação administrativa e de pessoal da vigilância sanitária, não houve regulamentação por parte do Poder Público Municipal do processo administrativo decorrente das autuações realizadas pelo órgão sanitário, o que agrava ainda mais o quadro. Por tudo isso, depois de esgotadas as possibilidades de acordo, o Ministério Público ajuizou a ação com o objetivo de resguardar a saúde e o bem-estar de toda a população de Juiz de Fora e dos visitantes da cidade. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.